banda The Five. The Five, de um jeito diferente. Bora pra cima! Anos de puro sucesso e emoção. Meu coração te procura mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo ele faria de tudo, tudo que o Chavinho faria. Um sanduíche de presunto. Como é que é? Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso. Meu coração te procura mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo ele faria de tudo, tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Como é que é, minha senhora? Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso. Viu por ele frente sol ou frio em Acapulco num barril. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso. E essa aqui vai especialmente pra você que gosta de dormir de conchinha. Vem com The Five. Banda The Five. Pra rochar. Eu tenho uma proposta. Escuta bem o que eu vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. Nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá. Papai do céu vai abençoar o nosso amor. Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nos dois, o luxo a gente deixa pra depois. Então se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal. Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. The Five! Pra machucar os corações apaixonados. Bora rochar, bora rochar. Eu tenho uma proposta, escuta bem o que eu vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá. Papai do céu vai abençoar o nosso amor. Que tal se a gente juntar solteiro e fazer uma cama de casal. Dormir de conchinha só nos dois, o luxo a gente deixa pra depois. Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nos dois, o luxo a gente deixa pra depois. Vem! De novo e a gente vai assim, vambora! Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar. Aí eu bebo e fico tom. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Só bico, bico, bico. Vem tomar uma tosse com a Defy, vem! Sucesso! Vamos! Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro, sei lá se eu vou aguentar. Ficar sem beber, ficar sem ligar, chorar. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo, bebo, bebo e fico tonto, tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Eita, coração amargurado! Banda Defy. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, ô, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só do meu amor. Como é que é? Que coincidência, ô, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro dá um nó. Eu sei que cê quer desistir, mas tem uma opção melhor. Bora cantar bem alto comigo aí! Antes de desistir do amor, joga fora e vai embora, diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Banda Defy. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, ô, meu amor? Se eu te contar que a água acabou, açúcar que tem é só no meu amor. E coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro dá um nó. Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Esse perfume que confirma que não tem jeito de fugir mais desse amor que eu sinto aqui. Talvez esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá quem vai saber. Talvez tenha sido esse seu toque, só sei que pertenço a você. Não sei se isso é amar, só sei que assim você me tira ao chão. Se é assim ou não, pode me falar, pois só você pode me salvar. Coração, me chamas, é isso que eu sinto. Corro esse medo se for pra seguirmos. Se for errado, vamos chamar de perdidos. Mas deixe que fale, não dê ouvidos. Agora eu te chamo pra dizer te amo e dê a você sua perfeição, perco a direção. Coração em chamas, coração em chamas. Bora rochar, cadê Five? Arrocha, bebê! Teclado vai surgir, botar o sentimento, vai! Banda The Five. Com um sorriso cativante, esse perfume que confirma que não tem jeito de fugir mais desse amor que sinto aqui. Talvez esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá quem vai saber. Talvez tenha sido esse seu toque, só sei que pertenço a você. Não sei se isso é amar, só sei que assim você me tira ao chão. Se é assim ou não, pode me falar, pois só você pode me salvar. Coração, me chamas, é isso que eu sinto. Corro esse medo se for pra seguirmos. Se for errado, vamos chamar de perdidos. Mas deixe que fale, não dê ouvidos. Agora eu te chamo pra dizer te amo e dê a você na sua perfeição, perco a direção. Coração em chamas, coração em chamas. The Five! É pra rochar, pra rochar, sucesso! Banda The Five. Vamos desse jeito, The Five! No reggae! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Bora rochar! Deixa eu dar pra assistir, botando sentimento. Banda The Five. The Five. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso eu atendo com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Por quê? Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Vem! Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Center Five. De um jeito diferente pra você. Dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Olha o reggae. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. E vem. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Rocha, rocha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. É por isso que eu bebo. A rocha com a The Five. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Vem assim, ó. Quem te leva ao céu? Quem te tira do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida, quem te traz do céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Deixa essa! Alô, Baitetuba! Alô, Moju! Define pra vocês. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Bora sim! Quem te leva ao céu? Quem te tira do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Tenha dúvida, quem te traz do céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Oh, acabou sua dúvida. Oh, coração machucado! Banda The Five. Vai de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa. Isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém

noite eu quero fazer só pra te enlouquecer. Só pra te enlouquecer. Quando a noite chegar, vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer. Só pra satisfazer meu ego. Alô, galera de Limoeiro! Abração especial, semana The Five! Tamo junto! Pode parecer clichê, mas amor, eu e você, como a lua e o mar, tem que acontecer. Se a gente se perder, eu não quero nem saber. Esse amor tá no ar, tem que acontecer. E vai acontecer, então vem. Você se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer. Só pra te enlouquecer. Quando a noite chegar, vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer. Só pra satisfazer meu ego. Anos de puro sucesso e emoção. Sucesso pra você curtir e dançar. Semana The Five é ao vivo. Sinta o meu coração pulsar. Contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, é só emoção. Ao som da nossa canção. Coração pulsa, contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, é só emoção. Ao som da nossa canção, venha, venha dançar. Eu vim dar e louvo em dar. Vem que eu vou te ensinar. Eu vim dar e louvo em dar. Venha, venha dançar. Eu vim dar e louvo em dar. Vem que eu vou te ensinar. Vem! Nos teclados, Márcio Niltinho. Coração pulsa, contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, é só emoção, ao som da nossa canção. Sinta o meu coração pulsa, contigo essa noite eu quero dançar. A vida é festa, é só emoção, ao som da nossa canção. Venha, venha dançar. Vem vindar e louvindar. Vem que eu vou te ensinar. Vem vindar e louvindar. Vem que eu vou te ensinar. Vem! É pra dançar, pra dançar. The Five de um jeito diferente. Vem gatinha, vem dançar. Seu corpo no meu vai colar. Vai pegar fogo no salão. Sua boca linda, vou beijar. Vem gatinha, vem dançar. Seu corpo no meu vai colar. Vai pegar fogo no salão. Já pegou, já pegou. No teu oceano quero navegar. Contar as estrelas bem perto do céu. Envola no meu corpo esse amor de mel. Banda The Five. Quando o tempo passa eu não vejo você, baby. Onde você está? Quero te encontrar pra poder te falar. Que essa saudade, amor, não tem fim. É mais funda que o mar. estrelas, vem perto do céu. Vem embala no meu corpo esse amor de mel. Vem, meu amor, vem viajar. Tem um oceano, quero navegar. Contar as estrelas, vem perto do céu. Vem embala no meu corpo esse amor de mel. Para de chuinho! Posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer sem o seu amor. Posso enlouquecer se esse amor tiver um fim. Posso enlouquecer se não provar os beijos seus. Posso enlouquecer se eu ficar sozinha. E não deixa o J.C. Cedar Five ao vivo. Posso, posso, posso, posso. És meu céu, és meu luar. Nosso amor nunca vai acabar. Você não vai enlouquecer, porque meu coração vem me dar pra você. Posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer sem seu amor. Posso enlouquecer se esse amor tiver um fim. Posso enlouquecer se não provar os beijos seus. Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui. Posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer, posso enlouquecer. Mais uma, pra você curtir. Vem me. Produtora Magia tá junto com a gente. Oração especial. Vem me amar. Me sentir provado prazer, o meu corpo pede música, pura sedução, solta pelo ar. Hoje eu vou te ganhar, pega o carro, liga o rádio pra agitar. Estou pronta pra chamar e quero te beijar, com prazer, meu amor, faz o meu corpo incendiar. Cê não vai escapar. Hoje a festa é com você, vou me entregar. Com o meu jeito sedutor, vou te provocar. Os meus olhos nos seus olhos, meu amor, vão se cruzar. Venha sentir, provar o gosto do amor. Venha sentir, teus beijos além do calor. Loucura, deixo você na multidão. À noite, toca o som da nossa canção. Vem me amar, a luz do luar. Com teu olhar, seduz ao dançar. Você vai sentir prova do meu amor. Vem me amar, a luz do luar. Com teu olhar, seduz ao dançar. Você vai sentir prova do meu amor. Em Five, o fenômeno do acordeadinho e das marcantes. Chegou sem avisar, linda. Com seu sorriso iluminou meu pobre coração. Estava triste a chorar aqui por uma paixão que passou. Meu anjo é você, não vou te perder. Meu anjo é você, te ter. Meu anjo é você, não vou te perder. Meu anjo é você, preciso te ter.